Antes que o céu existisse, antes que houvesse mundo, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes da eternidade, antes de qualquer verdade, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes da terra vazia, antes que houvesse dia, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes que o fogo queimasse, antes que o vento soprasse, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Antes que eu fosse gerado dentro do ventre materno, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes que eu o conhecesse, Ele já me conhecia. Ele é Deus. Ele é Deus. Antes que o homem pensasse, antes que alguém questionasse, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes das vãs teorias, antes das teses vazias, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes que o céu existisse, antes que houvesse mundo, Ele é Deus. Ele é Deus. Antes da eternidade, antes de qualquer verdade, Ele é Deus. Ele é Deus.